dizer que não à morte, dizer na despedida que o tempo é o mais forte, dizer que sim à vida, dizer que não à morte, jogar na despedida a carta que é a sorte. Dizer a toda gente que o amor de repente entrou no nosso jogo. Dizer a toda gente que o nosso corpo é quente, a nossa boca ardente e a nossa alma fogo. E se não for verdade tudo que nós dizemos, tudo que nós sentimos, também não é saudade. Dizer que sim à vida, dizer que não à morte, jogar na despedida a carta que é a sorte. Dizer a toda gente que o amor de repente entrou no nosso jogo. Dizer a toda gente que o nosso corpo é quente, a nossa boca ardente, a nossa alma fogo. E se não for verdade tudo que nós dizemos, tudo que nós sentimos, também não é saudade. Por isso é que nos rimos.